vivo. Ainda sinto o sabor de quando minha boca tocou em sua pele. Deixa eu te ver só por hoje. Preciso vê-la, vou enlouquecer. Provar-te outra vez, te ter em minha cama. Pensar em você me inquieta. Um doce desejo preso em minha alma. Quero te pertencer. Dá-me outra noite de paixão, outro momento desses que não acaba. Se sirva do meu corpo, amor, mais uma noite, um encontro de almas. Sinto seu cheiro no meu cobertor, é tão profundo que perco a calma. Dá-me outra noite, quero um pouco mais. Deixe-me outra vez, saborear-te de novo. Ei, amigo, escute essas palavras. Ei! Ainda sinto o sabor de quando minha boca tocou em sua pele. Deixa eu te amar só por hoje. Preciso ver ou vou me enlouquecer. Provar-te outra vez, te ter em minha cama. Pensar em você me inquieta. Um doce desejo preso em minha alma. Quero te pertencer. Dá-me outra noite de paixão, outro momento desses que não acaba. Se sirva do meu corpo, amor, mais uma noite, um encontro de almas. Sinto seu cheiro no meu cobertor, é tão profundo que perco a calma. Dá-me outra noite, quero um pouco mais. Deixe-me outra vez, quero um pouco mais. Deixe-me outra vez, saborear-te de novo. Oh, paixão! O homem apaixonado só sente sede, papai.